pressa pra ir embora, se ainda tenho tanto pra te dar, mas ainda me dá tempo, porque fico tão ferida. Eu preciso que me ame mais ainda. Não me peça que eu te esqueça, se ainda eu te sinto no meu corpo, mas ainda me fez ver que voar era a vida. Não me deixe se assim.